să aduci alcool rolul? Adică, de fapt, nu mai ascultă. De fapt, aviz alcool rolul? Nu mai știu, sunt autorizat. Dar nu știu, dacă nici cum faci cu pula de gura, nici de gura cu mine, dar nu se huită, e prafază, nu face. Prima, sunt autorizat cu pula de gura, nici cum faci cu pula de gura, nici cum faci cu pula de gura, nici cum faci cu pula de gura, se for o caso. Gente, vou chamar já, ingressão nacional, fala, pode. Durante o plano no 7, não, pátio 4, chame ingressão na final, o vento 290 graus, 629, 1017 no altímetro. Gente, vamos lá. Tango avistado, 1017, 290 com 8, reporte solo controlado, pátio 4. Hotel Lima Tango. Então. 286, obrigado. Bom domingo, até daqui a pouco. Salvador, muito bom dia, San 3304. Está na final, baixado e travado, da 28. Traço avistado, pista 28, os últimos 90 metros estão fechados. Vento 300 graus com 612 nós, tráfego pequeno porte pelo helicóptero, aproximando da vertical da cabeceira 17, interfere na sua aproximação, cheque trem, pouso autorizado. Primeiro mate, pouso autorizado na 28, tá 3304. Chegada e pit, desça para o nível 050. 050, Gomes, 05. Controle Salvador, bom dia, TAM 3663, cruza 200 para o 150. Tem informação que ele está reduzido, 250 nós. Bruno, risco 17 para o pátio, Antônio Matão. Mário, para a posição qualquer canal. Solo, ponto de aéreo 17, frequência de vestibular final, parte 4, até o Limatão. Tchau. Identifique, chegada Cari, lista para o nível 070 e autorizado manter a prova de Cari, para a chegada. Prova de Cari tem teste para o 070 e pode manter a velocidade. Então, número 3 na aproximação, revisa para 250 mais. Tá, 250 mais, gol 922. Pra Cia, Cia, que é teste Zulu. Tá pronto para a cópia. Cuide para Patango, Asca, Golf Cia. Asca, Golf Cia, aguarde a cópia. Cia. Aeromeu 05. TAM 3304, táxi via Alfa India Gate 02. Alfa India 02, TAM 3304. Romeo, TAM 3859, formação Kilo. Autorizado até 170 na fronte Anton. TAM 3859, verifique chegada a IPIT na fronte Anton, desça para o nível 060. 060 na fronte Anton, 3859, IPIT. Golf Serra, autorizado Serra, Serra, Quebec, Zulu, nível de voo 1900, DCT, cancela na terminal Salvador, decola da 17 com curva direita na saída Gole, transponder 5561 no controle 119.35. Positivo, decola 17, direita Gole, 5561, é o transponder 119.35. Controle 1860 a torre, Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra, 1 a centena ao nível. Para acionamento e táxi, chame a torre 118.6. Confie pessoas a bordo. 1-0 a bordo. Gente. Salvador, bom dia, helicóptero papá papá, Mike Bravo papá. Que Bravo papá, prossiga. Bom dia, tá no pátio 3 estacionamento. O destino é a subestação chassi de Camaçari. Atenção liberada pro setor norte. Gente, Mike Bravo papá, bom dia, guarde cópia. Essa coisa é para iniciar o acionamento. Por motivo está sem fonte externa aqui. Por conta e risco, aguardando cópia. Papá. Tô no 605, controle. 605. Informe indicado. 2209. Que Bravo papá na escuta. Bravo papá na escuta. Controle Salvador 119.35. Oi, muito bom dia, Diego. Papá Tango Oscar Golf Sierra. Acionado, pronto para o pátio. Livre táxi, reposto para ingresso, piste no 7, ajuste no 0 no 7, Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra. 040, 1922. Decola da 28 com curva à esquerda no corredor forte, transponder 01117, controle 119.35. Monteiro nível na descida, senhor. 60. 060. Afirmativo. 01117. Alto Bravo Papá, já estacionado. Utilizado táxi via pátio 3. Só confirma intenções, decola da presente ou da 28? Essa autorizada decola aqui paralelo ao pátio. Gente, a da presente chame a torre no 8 decimal 6, Mike Bravo Papá. Chama na 286, Papá. Turno 922, reduza para 2209. 2509. Autorizado 2509, obrigado. Será coordenado, guarde. Tá mantendo posição no ponto de espera da 35. Salvador, 3732, bom dia. Tem informação mesmo? 3732, bom dia. Identifique, chega da cara e desça para o nível 070. 605, completo final, torre 186. 186 já. Então, 3663, autorizado final ILS, forma estabilizada. Tomar estabilizado, 3663. Já baixar travado, visual com campo? Visual ainda não, baixar travado. Reporto baixar travado, informo pista 28, com os últimos 90 metros fechados, os últimos 90 metros fechados. Gente, reporto na baixar travado, metade de gol. Torre Salvador, é o Mike Bravo Papá. Mike Bravo Papá, mantendo o pátio 3, aguarde instruções. Aguardando o pátio 3, Papá. É, a Fred emite ao last goal, 922. Guarde ao 02. Prossiga, 02. Papatango Alfa Golf Serra Lima, mantém cabeceira 35. Alfa Golf Serra. Decolando 35 agora, prepara a saída MOMA. Após decolar de curva esquerda, saída MOMA, após direto. Nossa, Golf Serra. 3859, está autorizado 3.000 pés, o ajuste 1017. 3.017, 359. Controle Salvador, Guardião 02. Prossiga, Guardião 02. Decolou da usina. A condição de atravessar a Bahia com destino à cidade de Santo Estevão. Afastado 50 milhas. Mike Bravo Papá, como recebe a torre? 5%. Sente, quando autorizado tem o tráfego agora em aproximação para o posto 28. Quando autorizado a instrução seria decolar do pátio com o Pronorte, direto com a Massaria. Sente, Papá. Mantenha a posição, guarda instruções. Guardando. Papá. E, coordenação com o Centro Recife. Aguardando transferência de comunicações, Guardião 02 é iniciando a travessia da baixa posição. 922, desça para 2 mil pés, ajuste no 097. 2017, no 922. Mantém a posição, Oscar Oficial. Terra. Sobre vetor, curva esquerda na proa 190, desça para 3 mil pés, limite localizador. Iniciar redução para 220 nós. Esquerda 90, descendo até 3 mil, limite localizador 3259. Estabilizou, tem 3663. 663, chame torre 286, bom pouso. 86, boa. Bono 922, curva esquerda, proa 300 para o localizador, informe estabilizado. Esquerda, somada estabilizada, 922. Tráfego 11 horas, 8 milhas, interceptando o localizador. É um Boeing 737-800 da Gol. Já está 359. Vento 280 graus com 062 em nós. Tá bom, Ferra. 50 milhas do VAL Salvador, fica no Recôncavo, Baiano. Próximo a cidade de Tiro de Santana, no Través, 50 milhas do Salvador. RF Guardião 02, dá presente e autorizada a frequência livre para autocoordenação 123 decimal 45, chama para regresso. Frequência livre para coordenação 2345, dá presente, Guardião 02. Outros fechados. CS-3663, aguardando autorização. 270, informe estabilizado. Direita 270, portão estabilizado, 359. Civi Alfa, Índia, Gate 03. Alfa, Índia, para 3, Romeu 05. Direita para 290. Direita 290, 3859. 062 é nóis. Depois, ano 3663. Confeta final, chame a torre 186, bom posto. Vai também, obrigado, era aqui um pouco. O SAM 3730 atinge o nível 050. 3730, está reautorizado 3 mil pés, o ajuste no 097. Sobre o vetor, mantém a proa, seu limite ao localizador é o número 4 na aproximação. Gente. Mantenha a proa, desce para 3 mil pés com 10017, limite ao localizador, SAM 3730. Tule, muito bom dia, Papatango, Oscar Golfo Terra. Bom dia, Oscar Golfo Terra, contato radar, saída Momo, suba uma centena. Oscar Golfo Terra, tá livre então? Afirmativo. Positivo. Brasília 1273, Atena 1230. Vamos estabilizar. Já vem para estabilizar, 3259. 3454. O Mike Bravo, para informação, tem um banho da Goiânia aproximação, agora 5 milhas da cabeceira. Evite o sobrevoo também do Airbus Etan, que tocou o solo. Livre decolagem com Pro Norte, vento 280 graus com 0612 é nóis. Mike Bravo, pá. Autorizado, decolagem, com cruzamento da pista, Mike. Oi, Salvador, bom dia. 1922 passou. Terno, baixou e travou. Guarda de São Paulo, 1922. É. Dan 3663, seu solo foi os 37, chama o solo agora 121, decimal 9. 219. Solo Salvador, Dan 3663, Vivang, está na alfa. Fechado, os últimos 90 metros. Aguarda instruções, já baixaram, travaram? Negativo, ativo. Sente agora pista livre, livre pouso, pista 28, vento 290 graus com 079, voo 922. Eu vi pouso, voo 922. Bravo Papá, mantenha a proa, norte 500 pés, chama controle 119, decimal 35, bom voo. 19.5, Bravo. Decolou aos 37. Perfeito, Papá. Estabilizando LS 3859. 3859, completo sinal, torre 18.6, bom pouso. 18.6, obrigado, 3859. Controle, bom dia, helicóptero Papá, Mike, Bravo Papá. Bom dia, Mike, Bravo Papá, mantém escuta. Rota 3730, curva esquerda para o 31320 para o localizador, informe estabilizado. Desça para 2.000 pés. Esquerda 320 para o localizador, desce para 2.000 pés, dando 3730. Mike Bravo Papá, mantém as condições visuais, 500 pés, o ajuste de 1017, informe na 20ª milha. Só para o Papá vai interceptar linhas de transmissão para voo de inspeção, vai manter variando de 300 a 500 pés abaixo da altura. Você tem conhecimento da área restrita de Camaçari? Afirmativo. Solo 39, livre a primeira esquerda, chama o solo 1219. Primeira esquerda 219, gol 922. Torre está 3859, estabilizado LS, baixar trabalho, você vai pista. Continua a aproximação com as instruções, ajuste no 017, informa os últimos 90 metros da pista 28 fechados. Últimos 90 metros. Está sendo a. Dessa direção? Tem esta informação, Kilo, está 3859. Vou dar liberação para a pose. 3730, completa final, chame a torre 18.6, bom posto. 18.6, o tanto 3730. ...94.00, autorizado a final ILS, desça para 2.000 pés, 1.017, informe estabilizado. Portará estabilizado, 94.00. Chame